35205 da Faculdade Expansão 4, autorização Aracaju, nível 190. Então 3520, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3520. Então 3520 para Aracaju, autorizado nível 190, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Pajamo, direto Aracaju. Controle 129, confirmando 120, decimal 8, controle, 1, ajuste 1019 e o transponder 5107, então 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 1-0, curva esquerda forte, saída Puca, 3-1-0, então direto Aracaju. Adiciona 5107, transponder, controle 120, decimal 8, e quem negar agora é 1-0-9, então 3520. Então 3520 correto, chame para pushback, seu momento. Chama nessa, posicionamento, 3520. Então 3399, prossiga. E para a autorização nessa frequência? Afirmativo. Tenente, autorização 380 para Guarulhos, quanto que seja preciso? Dael Leda Bridge. Ok, obrigado. Na escuta para a cópia, viu? Gente, em instantes teremos já a autorização. Três 399, pronto, cópia. Prossiga, pronto. Então 3399 para Guarulhos, autorizado nível 380. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bridge, aerovia Perzul 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços. Controle em Salvador 120.8. Aciona 5117, então 3399. Autorizado 380. Para Guarulhos, aerovia Cepo Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, direto Trio, direto Posto. decola da 10, curva direita, da El, Leda, Trige, controle 1208, aciona 5117, 3399. Então 3399, correto, chame pronto para prospeccionamento. Chamará. Então 3520, autorizado, chame táxi. Prossiga. Gentilhão Foxtrot, posição solicita o 37-3801, Guarulhos. Guarama 817, aguarde, copy. Ok. No PLB 76? Então, 3520, táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1019. Táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 3520.